Há meses que a oposição, petistas e assemelhados, vem anunciando que o governador Beto Richa não conseguiria pagar o 13º do funcionalismo público. Este seria o grande desgaste de sua administração, a ponto de colocar em risco a sua reeleição. Pois bem, hoje essa história terminou. A novela armada pela oposição não valeu. O enredo é outro. O governador Beto Richa autorizou o pagamento do 13º salário dos servidores públicos estaduais ativos, aposentados e dos pensionistas. Será na quarta-feira. A medida vai injetar cerca de 1 bilhão e 200 milhões na economia do Estado. O mesmo valor será depositado até o dia 30, quando será pago o salário do mês de dezembro do funcionalismo. Richa disse que a folha salarial é o maior compromisso financeiro do Estado. A assegurar o pagamento do 13º salário antes de 20 de dezembro facilita os preparativos e as compras de fim de ano. É uma forma de demonstrarmos o respeito pelos servidores e valorizar o trabalho que prestam à população, disse Richa em entrevista. O governador lembra que nos últimos anos o Estado ampliou o número de policiais militares e civis e bombeiros militares para reforçar uma área apontada como prioritária pela população, que é a segurança pública. Foi implantado o subsídio para policiais militares, civis e cientistas, que valoriza a categoria e atende à antiga reivindicação da classe. Também houve aumento histórico para os professores, de mais de 50% em 3 anos. Em 2010, a remuneração base dos professores era de R$ 2.001 e agora é de R$ 3.005, com reajuste de 50,16%. Mas Beto Richa, contrariando a oposição, venceu mais essa. E tudo indica que Beto Richa, apesar da oposição, deverá confirmar todas as pesquisas eleitorais sobre o seu sucesso em 2014. Ora, enquanto isso, políticos de todos os tipos tentam forçar, vender, segurar prestígio e votos para o candidato que der mais. Beto Richa mostrou que o que pode dar é um apoio fundamental para quem quer que seja candidato a uma proporcional. Assim caminha a humanidade. Bom dia a todos.